Para poder coordenar com a Shell reabastecimento da Alfa-Foca. Ei, chame através norte da torre. Norte da torre, vou na lata da Alfa-Foca. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771, estabilizado na final, a Renave está 1-0. Boa tarde, 2771, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 2771. Gente, informa a distância de Salvador, tem um dia bravo. Na rotatória. Acione 01137, Zeno de Abraço. Zuno 44, direita proa 080. Direita proa 080, tá 3, Zuno 44, destro, toma destro 70. Sexta para 4000 pés, tá 3, Zuno 44. 4000, 3144. Série 5905, identifique chegada Mare, desça para o nível 050. Taxi Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, né? 320. Então aguarde autorização de voo. Tem a chegada a mar inicialmente após ITAP Serra Vitor 366. Próxima unidade, 6114. 209. Resta 980, nossa, 3144, descendo 4000. Salvador, bom dia, boa tarde, isso é 3144, direita para o 100. Direita 100, 3144. Whisky Yankee Uniforme, identifique, voe direto à posição ITAP, desça para o nível, desça para 4000 pés, ajuste altímetro no 014. Voe de ITAP, desça para 4000 pés, ajuste 3144, assuma navegação para o servidor 366, desça para 2500 pés, está autorizado a final do procedimento terminado, forte estabilizado. Afirmativo, Prosa 366, do S2500, repassada estabilizada, RNAV, da 3144. Aguardando o copo, Bravo com o meu, previsto? Já é o transição coral. É o coral, obrigado. Da 3805, aguarde para o pushback. Down to 4000 feet, 1014. Tan 3805. Tan 3805, aguarde um minuto para o pushback. Oxalé 320 para Juliette. Oxalé 320 autorizado, Juliette para remoto 14. Para 1-4, 5 aproxima-se de Serra Vitor 366, aproximação, reduz, achar que o trem chame torre, 1-1-8-9-5. Movimento da aeronave na remota 1-4, Airbus da Avianca, está autorizado pushback, acionamento, reporte para o outro ataque. Zona 44, reduza a inversão para aproximação, tráfego que o precede, ATR 72 a 7 milhas à sua frente, mantendo 1-5-0 de grau. Reduzindo, para aproximação, tá 3-1-4-4. 771, no Falas 36, direita delta, 1-2-1, decimal 9, confirmando, eco. Direita eco, solo em 1-2-1-9, o 2771. Oxalé 62, 26, pouso autorizado, pistona 0, vento na 0 grau, 09 não. Desde pouso, aviador 2 para o parte 3. A bandeira parte 3, 277. Charlie Alpha Fox, evitando sobrevoo das aeronaves e da base aérea, autorizado seguir a critério para o Pátio 3, informa o vento de 1970 graus, 099. Entendido que autorizado está prosseguindo a Charlie Alpha Fox ciente das aeronaves da base aérea. Espera 5905, foi direto de arbitro 366. Na 6226, no solo 38, direito Fox Trot 121 decimal 9. 219, obrigado. Cidade R9, da 3, 1 no 44. 44. Emissor 1 no 8, decimal 9. Foi 75, obrigado. Bravo, é com o meu. Guarde somente 30 minutos, 30 segundos. Atenção. Solo, Salvador 626, 226, Igor. Oxenem 626, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Solo 39. Livre corte. Livre. Já conseguiu contato por gentileza com a ação? Afirmo, já foi coordenado. Oxenem 6315, pouso autorizado, piscina 0, vento 8, 0 graus, 089. Pouso no 0, 6, 3, 1, 5. Eco Delta Fox, decolado ao 39, controle Salvador no 20, decimal 8. 20, 8. Controle, Eco Delta Fox. Ao direto, 5567, transponder no 208, controle. A decolagem pode chegar 1 no 0, tá? Bravo, é com o meu, afirmo. Decolada 1 no 0, primeira curva, direita, saída da EL, transição coral. 1 no 0, primeira curva, direita da EL, o Bravo Eco Romeu, vai chamar todos para a conexão. Bravo Eco Romeu, confirma o POB autonomia e o pátio? Lançamos o pátio 3, o POB será de meia dúzia e autonomia estamos com 6 horas. Confirma a alternada? Alternativa Salvador mesmo. Comeu para acionamento táxi. Reporte pronto para acionamento táxi. Formará acionamento táxi. Bravo, Eco Romeu. Papá Romeu, Charlie Alpha Fox Trot, siga para o solo. Só tem um plano para Petrolina, já que eu vou procurar. Charlie Alpha Fox Trot, afirma, guarde cópia. Já está ali. Charlie Alpha Fox Trot, gente. Para ingresso, 6226. Ó, 04. 04. Whisky, Yankee e Uniforme, desça para 2.500 pés. Ajuste 1-0-1-4, voice árbitro 366, autorizado, final do procedimento RNAV 1-0. Árbitro 366, descendo para 2.500 pés, descendo Solo do Salvador, USA 3805, ano 7, 17, por favor. Alterna. Galeão, 3 horas e 40. 3805, copiado 175 a bordo, Galeão, 3 horas e 40, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, com ajuste 1014. Boa. 4, identifique se essa via chegada à mar até o nível 050. Autorizado de SAP, máxima de 2509. Aprovado de SAP, então, é só para 2509. Pode SAP também solicita o serviço 366. Pode SAP, serviço 366. Mizuno 44 no solo 43, direito no 21, décimo 9. Direita 21, Rota 3, 144. A presente ou da cabeceira na 7? Confirme? Gente, autorizado, vou seguir a critério. 140 grau 09 norte, Alhocotan, Cura Norte. 315. Atento ao táxi do Airbus 320 da TAM, em direção ao ponto de espera, após a passagem do mesmo, está autorizado Juliette para o portão 05. Juliette, monitorando, segue o portão 05, chamando a minha 31. Tarek Otango informa o helicóptero a 5 milhas da rotatória, prosseguindo para Salvador, ok? Prossiga para nós, chama o controle agora, 1-2-0, décima 8. Papa Romeu, aqui da Fatango, fora. Charlie, Fatango, decolado aos 4-4, helicóptero, Tango de Abraão prosseguindo para rotatória, está a 3 milhas da rotatória agora, ok? Frente do Tango de Abraão, porém não visual. Gente, chame o controle agora, 1-2-0, décima 8, Charlie, Fatango. 1-2-0, controle grato. November 37, Tango Yang, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 0909. Clear to land 10, Tango Yang. Roger. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, aqui da Fatango. Dali Alfa Tango, acione normal no transponder, não tenho indicações, fique atento ao tráfego de Feira de Santana para Salvador, está próxima à rotatória, mantendo 810. Ciente do tráfego, vai manter 1500, o Papa Romeu, aqui da Fatango, não está no visual. Eco Delta Fox não atrapalhou conhecido e informado. Calibre da cabeça? A critério, frequência livre. 5905, Tango de Abraço da visual com tráfego, 12 horas, a 4 milhas, passando 1 no 1206. Negativo, se o senhor quiser, eu despaquete. Não há necessidade. Só que aviste o tráfego. Está a 500 pés de separação, o tráfego está a 1.500 pés agora, 1.300 pés e o seu a 800, é o que eu recebo na tela do radar. Positivo, vai manter a devida separação visual aqui, mas não visual ainda. Agora na vertical da rotatória, o Tango de Abraço. Gente, chame torre 1 no 8, decimal 95, Tango de Abraço. Afirmativo, vou falar uma tira da Fatango, acelerando 1.500 pés. 1.500 uniforme, chame torre 1 no 8, decimal 95. Fala 118.95, senhor. Uma boa tarde, bom trabalho. Bom, usa aérea 5905, desça para 2510. Ajuste no 014 autorizado, RNAV, reporte estabilizado. 2500, 5905, autorizado, RNAV, reporte estabilizado. Bom, aqui, agilizando manobra, sida, falar 5 imediato. Afirmativo, 3305. Autorizado, corrigindo. Autorizado, alinha e manter, 3805. Salvador, boa tarde, juiz, quem é que ele informe? Isso, quem é que ele informa? Boa tarde. Prossiga. Habilizado o final do procedimento, por cancelamento, prosseguir base pela direita ao 17. Centian para cancelamento, Skank uniforme. Cancelando a partida presente, prosseguindo para a base pela direita 107. Centian, o plano cancelado é o 1547. Autorizado, circuito pela direita, chame final 107. Agora final 107, o Skank uniforme. November 37, Tango Yankee. On the ground, Jet 47, leave by right, taxi Foxtrot, call ground control 121-9. Tango de Abraço, considere manter a vertical da SEASA, aguardando para final em remagem. Aeronave para voos de pista 107 agora. Afirmativo. T-7 Tango Yankee. Check approved via Alpha Hold Short Off Taxi Juliet. O Skank de informação de tráfego sobre a vertical da SEASA, 5 milhas da capteira 17, um Romeo 44 efetuando espera. Mantiu, senhor. Aguarde autorização, Tango de Abraço. Sem problema, sem problema. Skank uniforme avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 099. E uniforme? Já está com o trem baixo, checado, já. Gente. Decolado aos 49, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, tá 3205, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, tá 3805, tá eu, Leila. Boa tarde, 3805, contato radar na decolagem. Subou 340, será da Elton, transmissão ótima. 340, na Dael, transmissão ótima, tá 3805. Voo 1964, desça para 2500 pés. Ajuste 10, 14 autorizado, sinal RNAV, reposto estabilizado. 2500, 10, 14, reposto estabilizado na RNAV, 19, reposto estabilizado. Um Quebec, mantém position, em contact tower 118, that's 195. Controle de Salvador, 3205. Siga. Cidade vai uma flor de morte, mano. Quase. Quase. 7 Tango India. Turn left on taxi Juliet to April 1. Força aérea 5905, continua a aproximação, aguarde a autorização de voo. Quase. Base, 3805. Just for progressive G77 is the right here to right. Straight ahead, after turn right, please. Continue ahead. Okay, straight ahead. Change, boa tarde. Quem acha que é o atraso que me informar, Charlie Alpha Tango? Está presente mesmo, cara? Livre. Tá. Força Aérea 5905, pouso autorizado Pistona 0, vento 180 graus, 099. 5905, confirmando a intenção de parte militar? Afirmo. Ciente. November 37 Tango Yankee. Continue on taxi line. You turn left on the end of the April 1. November 37 Tango Yankee, affirm taxiway, turn left on taxiway Lima. Boa tarde, 2008. Identifique, vou ser habito 368. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 014. Serra habito 368, descendo para que dia? 4.000 pés. 4.014. The 37 Tango Yankee, turn right on taxiway Mike, then first left on taxiway Quebec. On Quebec, for position and contact to tower 118, that's 195. Cinco chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3. Está 3805, boa tarde. November 37 Tango Yankee, clear to cross runway 17 via taxiway Papa to Aerostar Hangar is the second at your left. Série 5905, no salão 56, livre à esquerda, hotel, ao estacionar frequência livre. Azul 2642, Mike em curso, aguarde cópia. Prepare Puka, transição Zipar. Puka Zipar, está no aguarde. Arthur 2642, pronto, cópia. Prossiga o 2642. Arthur 2642, autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, e Alberto Luno 0. Natal após, direto nível 350, saída PUCA, transição ZIPA, decolada 1 no 0, primeira curva esquerda, transponder 5575, sequência do controle Salvador, 1 no 20, 28. Azul 2642, com fechamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, boa tarde, com 964, Renato está 1-0, estabilizado. Plano 964, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 964. Salvador, boa tarde, voo 1256, tem a informação Mike, autorização São Gonçalo, 410. Voo 1256, consul 370, aprovado, copia? Afirmativo. Voo 1256, autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, via Upper do 10, nível 370, saída PUCA, transição ZIPAR, recolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5002, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via amplos do 10, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, na saída PUCA, transição ZIPAR, aciona 5002 e o controle 120, décima 8. O voo 1256. Golo 256, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei o pushback e acionamento. Boa tarde, Azul 2714, informação Mike, negativa RNAVE, solicita barreira nível 160. Boa tarde, informação Mike. Guarde cópia, prepare Momo, transição WhatsApp. Azul 2714, pronto, copo. Azul 2714, autorizado, Terra November, Bravo Romeu, e a rota do plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5011, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Azul 2714, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O Azul 2642, acionamento, portão 1. Azul 2642, portão 01, pushback, coordenação, que tem pedido solo, livre acionar, reporte pronto para o TAC. Autorizado, 2642. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 2788, sente agora a informação November, 1-5-0, Paulo Alfonso. Azul 2788, November em curso, autorizado, Serra Bravo, uniforme Foxtrot, via Azulu 9, nível 170, saída Momo, transição Froti, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5533, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Tango, estão autorizados 70, Serra Brava no Fórum Fox. Via Zulu 9, decola, 1-0, pulando esquerda, Momo, Proti, via Sena 5536, controle 1-2-0, última 8-2-7-2. Azul 2788, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Reportará. Salvador, boa tarde, voo 1964, segura a pista, não. Voo 1964, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 964. Salvador, voo 1256 para o pushback questionamento, posição 07. Voo 1256, pushback coordenação, equipe de solo, deve direcionar, reporte, pronto para o táxi. Autorizado, depois 3 táxi. O Salvador, o Bravo é com o Romeu. Bravo é com o Romeu, prossiga. Brava com o Romeu, está no 4-3, para o Senado. 060, direto posição SNAP. Serra aqui no Índia, novembro em curso. Confirme, decola da 1-7. Serra aqui no Índia, confirme, 4 que se encontra. Essa. Vamos fazer ele aqui, vamos minha mão. Gol 1964, mantém a posição antes da Juliette. Como que o portão previsto é o 08. Marcando 08, o nome é Azul 2642, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1014, copiado 66 bordo. Gente, está autorizado Índia, ponto de espera da 1022, ajuste agora no zero. Qual é o Papa Romeu, Charlie Alpha Foxtrot, aguarde cópia número 2. Salvador, voo 256 para o táxi, 81 a bordo, alternado Recife com 2 horas de tempo. Para 2510, autorizado o procedimento, ao final R9, reporte estabilizado. Para 2500, todo 666, vai. 366, reportado estabilizado, jogou o 1885 que botejou? Não, o 1885, mantenha a última autorização. Do 367 descendo para 7000. A autorização, a instrução foi para o gol 1164. 1164, voa 3660, para? 2500 pés. Ajuste no 0, no 4, reporte estabilizado. 2500 pés para o 366, 1-0, 1-4, reportará estabilizado. Colega, Juliette, sou 8, gol 964. Papapá, Serra aqui no Índia, pronto, copy. Serra aqui no Índia, autorizado, Serra Bravo, Charlie Yankee, via Pésulo 17, Fox Claudio Romeo Mike, DCT Bravo Serra Índia, Upper Whisky 10, após sair conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Arbor 1, Elefa, decolada 17, primeira curva, direita, transponder 5564, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Papapá, Serra aqui no Índia, cotejamento correto? Confirmo PLB e autonomia? Sete a bordo, 4:30, na Abaeté, para acionamento de táxi em minha torre, 118, décimo 195. No solo 09, direita Foxtrot, no 21, décimo 9. Foxtrot, 19, boa. 1.000 pés, decola com Pro Norte. Confirma. Charlie Alpha Foxtrot, vai para Petrolina. 1.000 pés, decola com Pro Norte. Afirma. Charlie Alpha Foxtrot, autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, conforme a rota do plano de voo. Altitude 1.000 pés, decola com Pro Norte, em coordenação com a torre. Altímetro, transponder 5563, frequência do controle 120, décima 8. 208-563, Charlie Alpha Foxtrot, confirma autonomia? Charlie Alpha Foxtrot, coordenação com a torre, chame torre agora, 118, décima 95 para decolagem. Paulo Bravo, Eco Romeo estacionado, pronto para o táxi. E aqui no Índia, prossiga para o solo. E aqui no Índia, afirmo, para o acionamento do táxi em minha torre, decolagem para 1-0, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. O Golfo 2008, Livrão, se escuta. Gol 2008, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, gol 2008. Bravo Eco Romeo, autorizado táxi, reporte na saída do Pátio 3. Ah, sim, mas autorizado vai reportar a saída do Pátio 3, o Bravo Eco Romeo. Pista para 2510. Ajuste 1-0 no 4, foi ser árbitro 366, autorizado sinal em nave. Corte estabilizado. Autorizado, então, descida para 2510, na proa 366, autorizado em nave, reportarei estabilizado. Controle azul, 2042. Do 2642, contato radar na decolagem, suba ao 350, saída Fuca, transição Zipar. Gente, na saída Fuca, transição... Na saída Fuca, é subindo para 350. Prossegui, Tereza Fox. Acionado no Pátio 3, procede para a Petrolina, Sente, agora para iniciar a decolagem. Não confiou, cara? Sente, mantenha a posição no parte 3, se alivia o sinal e aguarda para iniciar a decolagem. Tá acionado, aguardando, tá levantando. Dois meia, quatro dois, na escuta. Bravo, Romeu. Autorizado, parte 1, taxi é Índia. Quando pronto, chame a torre, recuo no 8, 95. O ajuste de altímetro 10 no quadro. Confirme, é pro Bravo, Romeu. Bravo, Romeu, afirmo, autorizado. Táxi via Pat 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95. O ajuste de altímetro no 0 no 4. Índia 118.95. Bravo. Área Fox pronto? Nossa! Autorizado decolar. Prosseguir a critério da presente, vento no 60 graus 08 norte. Área Fox. Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, decolado ao 103, aguarde transferência, prosseguindo com o Pronote. Pronote aguardando transferência, Charlie Alpha Fox. 256, decolagem autorizada, piso no 0, vento no 60 graus, 109. Autorizado decolagem, voo 125. Salvador. Itália para Fox, chame o controle 120, décima 8. 108, prato, bom dia. De novo, procedimento, tampa vista ou não é, mano? 1164, chame torre 118, décima 9. Obrigado, mais. Boa tarde, mantenha o posto de espera. Mantenha o posto de espera para a décima 9, boa tarde. Oi, boa tarde, 1164. Boa tarde, Dom 1164, repórter passando Serra Vitor 372. Porto na 372. Informação mais, autorização, Oxa, 6315, estamos em curso novembro, prepare da Elê da Morte, vaguarde e cobre. Gente, informe a 20 milhas, não há tráfego informado. 2-0, reportará a Charlie Alpha Fox, vai acender para 2 ampés, autorizado. Autorizado, passa para 37, Charlie Alpha Fox. Ou no 885, reduza para 1 no 809. 1-809, ou no 885. Motor Salvador, boa tarde, 1-256, decolou o perfil Puka. 256, subou 370, saí da Puka, transição de passo, tá para dar na decolagem. 370, na Puka, transição de passo, vamos 256. Outra de Salvador, boa tarde, Xanéa 6326. Boa tarde, Xanéa 6326, identifique, voe direto, servido 368, desça para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 0, no 4. Aí vou 368, descendo para 4 mil, 326. Visado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, após o aluno 0, por base, após o aluno 6, posmo, com fins, após o aluno 21, Mochepe. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 503 e o controle 120, décima 8. Canal 6305, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota, eu perdi o 10 por base, eu perdi o número Pontinho, Brasil, Lula 2, Lula Mochão. Decolando a pista 10, na Eolia da Mostra, primeira curva à direita. 5013, na Transponder, controle 1208. Correto para puxar estacionamento, hoje na M3105. Uno no meia, chame torre 1 no 8, decimal 95. Mas o 4 1 no meia, boa, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 2545, da volta. Autorizado para o estacionamento, só para o táxi. Autorizado, 27 no 4. Uno 64 no solo 19, direita, Foxtrot 121 decimal 9. Traveco Romeu informa que a decolagem será após o segundo tráfego nacional. Estimado de 3 minutos. Ah, seu Matheus, tá bom. Boa tarde, gol no 164, Libro. Gol no 164, táxi Alfa, chamando da Juliette. De Alfa, chamando da Juliette, no 164. Autorizado, gol 0-0, 4-1, 1-6. Chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1895 no 885, só pegar. Voo 1256, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, gol 1256, boa. Sobe rota do plano de voo, subida Pucca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda, código 5027 e o controle no 208. Autorizado 350, Pucca, Jambo, Aracaju. Transponder 507, controle 208, chamei a 142. Rafa, Bonita 350. 350. Correto, chama para puxa estacionamento. Chama na. Não, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Salvador, boa tarde, Stan 3193, autorização 340, galera. 19. Rio de Pouso, pista no 0, voo no 88. Pulso. A subida será da El, Leda, Irumi, com a primeira curva pela direita após a decolagem. Código 5023 e o controle em 1020, decimal 8. 340 Galeão, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita da El Leda Irumi, apoio 9857 Moço. 5023 o transporte, 208 o controle, tá? 3193. Correto, para puxa estacionamento, 3193. Chamaremos o portão 11, obrigado. Para táxi azul 2794, temos 40 a bordo, 5 horas, alternando Serra Bravo, Papa Juliette, palmas. Táxi até a saída do pátio 3, estamos na saída do pátio 3 para seguir novamente táxi até a via pátio principal. Até a saída do pátio 3 em frente, 50, o 2794. Voo 1164, Juliette, portão 02. 3, chega a posição 4. Só um minutinho, o 2782. 2788, corrijo. Voo 1164, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02. Não atrasa com a informar até o regresso. Táxi 672. 6326. Vou encerrar o 366, desça para 2510. Ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado na final da reunião. Arbol, Serra Vida 366, descendo para 2500, com 1014, reporte estabilizado, 6326. Papá, mais um Romeu, só confere. Só um minutinho para confirmar. Azul 2794, visual com o Boeing da Gol, ingressando neste momento no pátio principal. Afirmo, 2794, visual. Após o mesmo. Autorizado ingresso no pátio principal e após em de alfa, ponto de espera torre de 118.95, ajuste 10.14. Em de alfa, ponto de espera 18.95, ajuste 10.14, muito obrigado, 92.7.4. Rocha, né, 6321, posição 06, solicitando a cópia para Brasília, da novembro. 6321 é o número 2 para a cópia. É que aguardando. ONU 885, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 7. 116, Juliette, portão 1. Juliette, Salvador, muito boa tarde, azul 2794, ponto de espera. Romeu Alfa na escuta da Torre Salvador. Mike Romeu Alfa seria o plano de rimar para a Petrolina? Gente, aguarde mais um minutinho para a cópia. Romeu decolado 125, controle Salvador no 20 decimal 8. 1208, Brava com Romeu. Controle Salvador, é o papapapá, Brava Eco Romeu, decolou Dael, Coral. Brava Eco Romeu, subo 240. Pela Dael, transição Coral, contato radar na decolagem. Poderia coordenar o 120, por gentileza, para a Vecom Romeu? Confirma o nível? 120. 120, gente, suba e mantenha o nível 120. 120, agradeço, para a Vecom Romeu. Salvador, Oxanar 6315, no ouvinte número 3, puxa acionar. 6315, aguarde para posicionamento. Boa tarde. Para o táxi, azul 2788, com 69, aguardo, 4 horas e 40, até na Maceió. Autorizado até a saída do pátio 3, azul 2788. Chamo na saída do pátio 3 para reautorização de táxi. Tativo está autorizado até o pátio 3, chamará novamente, 2788. Oceano 6321, pronto para copiar? Vitor, Sierra Vitor 368. Vou direto Sierra Vitor 368, descendo para 4.014 na 324. Solo Salvador. Xanã 321, autorizado Brasília, 360, conforme rota do plano de voo, perto do Luno 7, subida Arbor 1, Elefa, primeira curva à direita, código transponder é o 5034 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Decola, sobe até o 360, perfil Arbor 1, transmissão Elefa. Vai para Brasília via Upper Zulu 17 no 360, com a primeira curva à direita. O controle 120.8 acionado 5034. O Xanã 6321, o cotejamento está correto, chame para pushback e acionamento. Agora quanto o Xanã 6321? Tranquilo, Índia na Lima, mantém posição e chame solo no 219. Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro é o 1014. Aqui autorizado para final táxi, parte principal Índia, 2295, 1014, para o altímetro, 270. Azul 2714, decolando aos 28, controle Salvador 120, decimal 8. 120822, 714, obrigado. Espera. 7-4, decolado ao perfil da Bombo Vandap. Espera a torre 1895, ajuste de altímetro 1014, Sierra Kilo Índia. Mal 95. 895-6326. Azul 2714, contato radar na decolagem. Suba 160, saída Momo, transição VATAP. 160, Momo VATAP, aguardando quando possível o pro de barreira, se possível. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2728. 3 minutinhos para ver se o plano chega no meu sistema e o Centro Recife também postou o seu plano, tá ok? Obrigada pela compreensão, papapá, mais um não. Aguarde autorização de pouso. Aguarda. Tiver que ser na metro 11, eu estou 319. 142, solicita o feedback. Está 3193, portão 11. Oh, portão 11, autorizado, deixa eu apertar. Chamará, autorizado. 95, autorizado, chama para o táxi. 63, 95, autorizado, vai chamar para o táxi. Pós autorizado, 906326. Sua barreira. Boa barreira, 2714, obrigado. Zuno 54 autorizado, procedimento RNAV Pistão 0, reporte na final. Controlada final, 3154.